dizendo: meus amigos, vocês não são os únicos doentes, não. Na terra estamos todos doentes. Se não estamos doentes do corpo, estamos doentes do espírito. Porque existem os cegos do orgulho, que não percebem a grandiosidade no universo, a presença do nosso Criador. Existem os paralíticos, que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante. Existem os surdos, que não escutam o apelo dos que sofrem na terra. Existem os infartados, do coração endurecido pelo egoísmo e do personalismo, que não estendem os seus braços para acolher, muitas vezes, o filhinho que vem sempre numa hora pré-determinada, porque nada por acaso. Até os fios de nossa cabeça estão contados, nos dizia o Cristo. Toda gravidez obedece a uma programação, mesmo que seja inoportuna, ela está programada. Porque muitas vezes tentamos engravidar e não conseguimos, não é? Mas vem naquele exato momento. E o Pai é tão grandioso que mesmo Isabel, prima de Maria, uma mulher já idosa que não podia conceber, é visitado Zacarias por um anjo, seu esposo. Ele diz que sua mulher conceberá um filho, João Batista, que virá no poder e na glória de Elias, era Elias encarnado. Então, até uma mulher idosa, estéril, pode conceber quando é da vontade do Pai. Nada por acaso. A vida não pode ocorrer por acaso. Mesmo os cientistas de hoje dizem que explicar a vida é como por acaso, pelo acaso, é como explicar o fato de você lançar uma bomba numa tipografia, numa gráfica, e dali surgir uma biblioteca inteira de inúmeros volumes organizados e classificados. É impossível justificar a vida pelo acaso. E quando a gente se submete à vontade de Deus, aceita aquela prova, porque sabemos que ali estamos experimentando uma prova para nós, estamos conquistando mérito, reparando erros, recebendo talvez pessoas que prejudicamos em oportunidades passadas, porque no mundo espiritual, diz André Luiz, o conteúdo do nosso inconsciente aflora para muitos de nós. Não temos acesso a todas as encarnações, mas muito conteúdo do nosso inconsciente aflora e o nosso passado ressurge conclamando-nos a reparação. Vivenciamos as cenas que cometemos, os equívocos, e sentimos uma grande necessidade de reparar. E a oportunidade é aqui na Terra, quando esquecemos de tudo e temos ao nosso lado aquele filhinho que se torna a alegria da família, a alegria do vovô. A maternidade vem muitas vezes como providência divina. Eu conheço uma família que o pai, muito sério, espírita, tinha uma filha com quem ele tinha muita dificuldade de relacionamento. Rebelde, costumava ir pelas festas, varava noites, usava objetos, maquiagens que ele não aprovava. Relacionamento muito delicado. Namorados que ele nunca aprovou. E um dia, ela chega grávida. Foi-lhe um tormento muito difícil. Ele me confessou, foi muito difícil para mim, Nazareno, aceitar minha própria filha espírita se deixar engravidar. E eu, com meu orgulho, tive dificuldade de aceitar. Mas a criança nasceu e veio como sendo um anjo na sua vida. A criança é super apegada ao avô. Parece que é filha do avô. Abraça, não larga um só minuto. E aquela filha que estava distante do pai tornou-se a companheira da família, retornou ao lar. Então o filho será sempre uma bênção de Deus e jamais um problema. Ah, Nazareno, mas criar menino dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo.